Era um tempo de promessas, um horizonte distante, onde eu acreditava em algo que parecia constante. Mas os dias se desfizeram e a verdade apareceu. Agora só restam sombras e o vazio se estendeu. Pretendei ser forte, enfrentar a tempestade, mas o caminho se perdeu e eu não tenho mais certeza. Sigo com a mente em frangalhos, em busca de sentido, e o eco do passado é o que tenho para ser ouvido. Sou um coração partido, perdido na desordem, lutando contra o caos sem um rumo definido. E quando a noite cai e o silêncio domina o chão, é só um homem quebrado buscando uma solução. Decisão errada, foi uma chama a consumir. Agora o que resta são cinzas e eu não sei onde ir. Os sonhos que construí se desfez em poeira, e o que sobrou de mim é uma verdade traiçoeira. Tentei me encontrar, mas o caminho é confuso. A dor é um labirinto e eu estou perdido, confuso. As memórias são ecos que assombram minha mente. Eu sou um homem quebrado, sem um norte consistente. Sou um coração partido, perdido na desordem, lutando contra o caos, sem um rumo definido. E quando a noite cai e o silêncio domina o chão, é só um homem quebrado buscando uma solução. Errada, foi uma chama a consumir, lutando contra o caos, sem um rumo definido. E quando a noite cai e o silêncio domina o chão, é só um homem quebrado buscando uma solução. Tentei me encontrar, mas o caminho é confuso. A dor é um labirinto e eu estou perdido, confuso. As memórias são ecos que assombram minha mente. Eu sou um homem quebrado, sem um norte consistente nos estende. Nos espelhos da mente vejo um reflexo incerto, um passado que não volta e um futuro deserto. Eu grito no escuro, mas ninguém pode ouvir o lamento. Dor de um coração que não sabe onde ir. E mesmo que o tempo passe, eu talvez não. Sigo vagando sem uma direção, porque ser um coração partido é a minha verdade. E a luta continua na busca por alguma claridade.